Bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 109ª emissão de Outras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje centramos-nos nos The Monkees, o agrupamento musical norte-americano do género pop rock, do qual fazia parte Davy Jones, o seu vocalista, que faleceu esta quarta-feira, notícia que tem marcado a semana no panorama de música internacional. Os The Monkees estrearam-se em 1966 com um álbum com o nome do grupo The Monkees, cujo primeiro single que marcou a estreia deste agrupamento musical intitulava-se Last Train to Clarksville, que abriu o nosso recanto de hoje. Ainda em 1966, do segundo trabalho discográfico More of the Monkees, extraímos o single I'm Not Your Stepping Stone. I'm not your stepping stone. I'm not your stepping stone. Your mark in society. You're using all the tricks that you used on me. You're reading all them high fashion magazines. The clothes you're wearing, girl, are causing public scenes. I said, I'm not your stepping stone. I'm not your stepping stone. Not your stepping stone. Not your stepping stone. I'm not your stepping stone. When I first met your girl, you didn't have no shoes. But now you're walking around like your front page news. You've been awful careful about the friends you choose, but you won't find my name in your book of who's. Who's I said, I'm not your stepping stone. Not just seven stones. Not just seven stones. Not just. No ano seguinte, em 1967, um single que saiu para as lojas sem constar em qualquer álbum do grupo intitulava-se A Little Bit Me, A Little Bit You. Novamente do álbum The Monkees, em 1967, Eu Queria Ser Livre, era o que cantava a melodia I Wanna Be Free. I wanna be free, like the bluebirds flying by me, like the waves out on the blue sea. If your love has to tie me, don't try me, say goodbye. I wanna be free, don't say you love me, say you like me, but when I need you beside me, stay close enough to guide. Finding me, whoa, whoa. I wanna hold your hand, walk along the sand, laughing in the sun, always having fun, doing all those things without any strings to tie me down. Friend, babe, we can make it to the end, babe. Again, babe, I've gotta say, I wanna be free. I wanna be free. I wanna be free. Quarters, o segundo single extraído desse álbum, celebraram hoje em 1967. Tem o título Alternate Title. She's a wonderful lady and she's mine, all mine. And there doesn't seem a way that she won't come and lose my mind. It's too easy humming songs to a girl in yellow dress. It's been a long time since the party and the room is in a mess. The four kings of Edomire are sitting stately on the floor. There are birds out on the sidewalk and a valet at the door. He reminds me of a penguin with few and plaster hairs, talcum powder on the letter, and the birthday boy is there. Why don't you cut your hair? Why don't you live up there? Why don't you do what I do, see what I feel when I care? Now they've darkened all the windows and the seats in all the hide. I've been waiting for an hour, I can't find a place to hide. It's not easy trying to tell her that I shortly have to leave. Why don't you be out of me? Why don't you stop and see? Why don't you hate who I hate you? I feel to be free. Antena Web. Sunset Music é o momento na Antena Web em que a música tem sabor a pôr do sol. Eu sou a Patrícia Monteiro e estou consigo aqui na Antena Web todas as sextas entre as 19 e as 19h30. Aproveite e relaxe enquanto nos escuta. Sunset Music, todas as sextas, às 19h, na Antena Web. Porque a Antena Web deseja ser mais a sua rádio e aproximar-se cada vez mais de si, apresenta Panorama Agrícola, um programa diário de segunda a sexta-feira que lhe traz algumas dicas e notícias que de certo vão ajudar e orientar no seu dia-a-dia. Panorama Agrícola, um programa da EPAGRI, de segunda a sexta-feira, às 20h, aqui na Rádio Antena Web. Quando a noite começa, ele abre as portas para nós e o mundo. Quando a semana finda, é ele quem principia. Direto e sem meias palavras, todas as sextas-feiras às 8h30 da noite, a Antena Web transmite Nós e o Mundo, um comentário de Carlos Bonaparte sobre nós e o mundo. Recordar é sem dúvida a melhor definição para o programa Sons do Tempo, de Joaquim Guimarães. Um programa onde haverá sempre lugar para uma boa conversa entre músicas que farão regressar ao passado. Sons do Tempo, todos os sábados, entre as 9 e as 11 da manhã. Só aqui, na sua Antena Web. Antena Web da-te música. Leonor, bela verdura, vai formar-se em não segura. Música. Just another manic Monday. Wish you were Sunday. E

mesmo trabalho discográfico, mas já no ano histórico de 1968, os The Monkees lançaram, entre outros, o single Valerie. Mas no álbum More of the Monkees, ouçamos Mary Mary. Mary Mary, where you going to? Mary Mary, can I go to? It's one thing I would buy you. I'd rather die than to live without you. Mary Mary, where you going to? Agora um salto significativo nas nossas quadras temporais. Na década de 60 passamos para a década de 1980, mais concretamente para o ano 1986. Then and Now, The Best of the Monkees, era uma compilação que incluía, entre outras, a faixa That Was Then, This Is Now. You always say you like my style. You say I'm tough and kind of wild. Am I too much for you to take? I swear this time it's not a game. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras de Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado aos The Monkees, agrupamento musical do qual era vocalista David Jones, o inglês David Jones, que fez parte de um agrupamento norte-americano natural de Openshaw, Manchester. Faleceu na passada quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012, nos Estados Unidos da América, mais concretamente em Indiantown, Flórida. Aos 66 anos, David Jones faleceu devido a um ataque cardíaco. Regressando à discografia dos The Monkees, o single que teve mais sucesso na carreira do grupo pop rock foi lançado logo no ano de estreia da banda, 1966, no segundo álbum More of the Monkees, ficou muito popular a melodia I'm a Believer. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. For someone else, but not for me. Our love was out to get me. Now that's the way it seems. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I got. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Well, then I saw her face. Now I'm a believer.